o amor que nos une na dor. O amor que nos une na dor. Nossa força refaz. Eu estou vendo aqui no site uma graça alcançada. Estou vendo no site lá de Bahia, Rose Luiz Eduardo. Quero agradecer pela graça recebida, a gravidez de minha filha que tanto esperava. Muito obrigado, Senhor, pelo milagre da vida. Eu te louvo e bendigo. Tu és o meu Deus e minha luz. Deus seja louvado, Rose. Um abraço a todo o povo baiano. Bíblia aberta. Cartilha de oração. De Mateus 14, 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Uma multidão seguia Jesus. Como já caía tarde, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essas pessoas para que vão comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dai-lhes vós mesmos de comer. Então eles disseram: mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse-lhes: trazei-mos. E mandou a multidão assentar-se na relva, tomou os pães e os peixes, e levando os olhos para o céu, abençoou-os. Em seguida, partiu os pães, deu aos seus discípulos, e estes os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A multiplicação dos pães hoje de Mateus prefigura a Eucaristia, fruto da partilha. A Eucaristia é Jesus quem partilha a si mesmo, dando-se como alimento para todos. No texto que acabamos de ouvir, a multiplicação dos pães, uma multidão foi alimentada, estava no deserto. Por sua vez, a Eucaristia alimenta a comunidade cristã, caminheira pelos desertos do mundo rumo à casa do Pai. Na multiplicação dos pães que você acabou de ouvir, ninguém foi deixado de lado. Todos comeram, todos ficaram saciados. Na Eucaristia, sacramento da caridade, ninguém é excluído. A multiplicação dos pães faz com que Jesus seja o centro da partilha. Na Eucaristia, o Cristo Jesus na cruz, no sacrifício, é o ponto de chegada e de partida de toda a celebração. Senhor, dai-nos sempre deste pão. E que a Eucaristia, Senhor, que esse contato pessoal nos alimente nessa peregrinação na terra. Filhos, filhas, não é por acaso que todo dia eu celebro missa com você ao meio-dia? Por quê? Porque todo dia a gente toma banho, todo dia a gente dorme, todo dia a gente come. O nosso espírito também precisa ser alimentado. Uma pergunta muito simples: qual a última vez que você comungou? Qual a última vez que você alimentou teu espírito? É, o padre já fez várias vezes essa pergunta, mas mesmo assim, muitos não se rendem. a Eucaristia. Porque tu és misericórdia. Porque tu és o Deus de amor, Senhor. Porque tu és. Mata nossa fome de Deus. Sacia nossa fome de vida. Filhos queridos, peça agora em oração. Renova minha vida. Renova minha vida no teu Espírito. Renova minha vida, Senhor, nesta segunda-feira. Deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Renova minha vida no teu Espírito. Quero renascer para servir-te, ó Senhor. Refaze a minha vida, Senhor. E nesta semana, pelos casais, pelos pais, e deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Renova minha vida no teu Espírito. Escute agora esse testemunho que foi deixado na plataforma. Escute. Eu sou Manuelina, sou de Divinópolis, Minas Gerais. A sua bênção, Padre. Eu quero agradecer muito por eu estar ouvindo o Senhor. E quero testemunhar, eu fui abandonada pelo meu marido há 10 anos. E 10 anos se passaram eu dizendo que eu não perdoava ele. Só que eu tinha uma dor terrível na perna, que era de um acidente que eu sofri há 14 anos atrás. E agora, eu passei 7 anos sem ir na missa, porque eu achava que eu não podia comungar, porque eu já era divorciada. Aí eu ouvindo o senhor, Padre Reginaldo, falando que quem não tem outra pessoa na vida, ela pode comungar. Aí o que, eu fiz? Eu fui na igreja, conversei com meu pároco, o Padre Roberto, confessei com ele e voltei a comungar. Mas eu jamais deixei de ouvir a missa dentro da minha casa, pela televisão. Aí foi que o Padre Roberto falou para mim, perdoa, filha, Padre... De repente, cadê minha dor na perna? Cadê minha dor na perna? Porque aí eu falei, eu vou perdoar ele. Mas eu vou perdoar do meu coração. E foi aí que eu me curei. Então eu perdoei ele e foi aí que eu me curei. Amém, Deus seja louvado. Que testemunho maravilhoso. Um abraço a todos de Divinópolis. Senhor, põe tuas mãos nessa segunda-feira e abençoe a água, as fotos de família, a roupa dos enfermos. Abençoai, santificai e protegei, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.